Eu pensava que era importante para ti, Eddie. Mas se desistires agora, não estás a desistir só de ti próprio. Estás a acabar connosco. Tu pensas que eu não sei? Julgas que isto não está a dar cabo de mim por dentro? Então aguenta, Teddy. Agarra-te à vida que podemos ter juntos. Mas a água está tão fria, Johnny. Já nem sinto as pernas. Peço desculpa. Eu só preciso de um segundo para voltar à personagem. Para poder retribuir tudo o que me estás a dar a mim. Eu senti que te estavas a retrair. Não é à toa que é o melhor diretor de casting. Estou farta. Tem calma, querida. Oh, mais calma. Como é que vou conseguir convencer o Rob Reiner, um dos melhores realizadores de Hollywood, que sou perfeita para o papel? Estou a fazer audição com um cruzamento entre a Sheila Banana e Tom Cruzeta. Ou Leonardo de Coma Profundo e o Ressonando Bloom. Eu ri-me das tuas. Eu tenho uma ideia, querida. Desculpa, Howard. Não se importa que eu agora dê as deixas à Ana. Talvez ela se sinta mais confortável com isso. Mas conseguirá fazê-lo com a mesma paixão que eu? É um risco que estou disposta a correr. Então está bem. À ação. Então aguenta, Teddy. Agarra-te à vida que podemos ter juntos. Mas a água está tão fria, Johnny. Já nem consigo mexer as pernas. Calafrio. Desculpa, quem é o calafrio? É uma alcunha minha para ti ou assim? Porque não me parece que seja a altura ideal para dizer isso, com as pernas paralisadas e isso tudo. Oh, pai. Tens de ter um calafrio. Oh, já percebi. Mais uma vez, pode ser? E a ação. Então aguenta, Teddy. Agarra-te à vida que podemos ter juntos. Oh, mas a água está tão fria, Joanne. Já nem sinto as pernas. Calafrio. Lola, é melhor seres tu a fazer isto. Foi o calafrio, não foi? A porcaria desta luz vermelha põe-me nervoso. Tens a certeza que Lola, queres... limita-te a dar umas deixas e, por favor, dá-me alguma coisa para eu trabalhar. Ora bem, vamos fazer alguma magia. Então aguenta, Teddy. Agarra-te à vida que podemos ter juntos. Mas a água está tão... fria! Johnny! Já nem... sinto as minhas pernas! Então experimentarmos mais uma vez desde o princípio, o que acha? Está bem. Fizeste audição há uma hora. Sim, mas é o Rob Reiner. Princesa prometida, um amor inesquecível e vai fazer o próximo Salteadores. Não percebes? A Ana Montana é a Indiana Jones. É, eu estou a torcer por ti, querida, mas tens de ter calma. Provavelmente ele ainda nem sequer viu a tua cassete de audição. É, tens razão. Também não devo saber nada antes de segunda-feira. E, além disso, eu sou a Ana Montana. A vida é bela. Tenho uma carreira fantástica. Se conseguir, consegui. Se não conseguir, eu... sai-me da frente. Estou quem fala? Oi, só eu tenho de manter esta linha desimpedida, mas prometo que salvo os golfinhos amanhã. Até à próxima. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá. Mesmo a dormir, sou mais esperta do que tu. Miley! Duas barras. Uma barra, ou não, uma barra. Tu queres parar com isso? Nós estamos aqui pelo Oliver. Eu sei que é só uma audição para cantar na peça da escola, mas isto é tão importante para ele como o filme é para ti. Sim, tens razão, estamos aqui pelo... Quatro barras! Yes! O que é? Não posso apoiá-lo aqui do caixote de lixo? Uma barra! Não! Não! Olá, Oliver! Então, tudo bem? Obrigado por terem vindo. Estou tão nervoso, vocês nem imaginam. Oh, não te preocupes, vai-te correr bem. É, e sabes uma coisa? Ocorreu-me agora uma ideia. Vou ver se o som está a propagar bem, por isso vou ali para o hall, talvez ao pé daquele caixote de lixo. Ok. Estás preparado? Estou sim. Força! Vai correr tudo bem. Duas barras, uma barra. Oh, xis a penico. I need a kick drum. A guitar now. And a bass line. And I'ma show you how. How to rock, how to dance, how to get down. All I need is a piano in my track now. É, também acho. É, o Sr. Meadows está a gostar muito. Miley? Miley? Jackson! Onde é que está aquele Palermo? Eu prefiro a expressão Palermo americano. Eu prefiro a expressão estás despedido. O que é que tu vais fazer com esse boneco? Vou ganhar 300 dele. Vou ser o animador da festa do aniversário do Dougie Serkin. Tu vais ser o animador? Eu é que vou ser o animador. Sem mim tu és apenas uma mão. Ah, é? Apenas uma mão consegue fazer isto? Foi visitar a minha tia Marrocos. Foi visitar a minha tia Marrocos. E vão pagar 300 dólares por isso? Uau! O Dougie Sorkin vai aprender o que é o desapontamento numa idade muito jovem. Espera, eu ainda não acabei. Franklin, diz A. Vamos passar o fim de semana inteiro à espera de saber se tu conseguiste o papel e se tu vais cantar na peça. Acordem! Mexam-se! Façam alguma coisa! Pronto! Satisfeita? Em alturas como estas que eu agradeço à minha estrela da sorte por não ser uma artista. Não consegui o papel. Foi por isso que o Howard não me telefonou. Não teve coragem. Ou então deu-lhe a volta à barriga e está na casa de banho. Pobre Howard. Telefona! Sabem, eu arrasei. O Sr. Meadows só está invejoso. Invejoso por não ter o meu talento. Enfim, vocês conhecem o ditado. Quem não sabe cantar, ensina. É, eu podia ser professora. Oh, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa! Atenham, por favor! É, eu dava uma boa professora. Simpática, divertida, mas que ninguém me responda. Isso é inaceitável. Inaceitável, já disse. É... Eu percebo. Obrigada por ter ligado. Oh. Ele telefonou-me. Vou conhecer o Rob Reiner. Com certeza. Eu percebo perfeitamente. Obrigado por ter ligado. Porquê que não pulas? Porquê que não gritas? Porquê que não pulas e gritas? Eu não consegui. Lamento, Oliver. Oh, vão haver mais oportunidades. Eu sei, mas era uma coisa que eu queria muito e achei que ia conseguir. Eu sei como te sentes. Não sabes, Miley. Agora, a sério, quando é que foi a última vez que a Ana Montana quis uma coisa que não conseguisse? Oh, houve aquela vez em que eu... Oh, não. Essa eu consegui. Oh, estou-me a lembrar de uma... Não, dessa vez bati o recorde de vendas. Oh, mas eu fiquei furiosa quando... Mas acabou bem. Não estás a ajudar muito. Pois é, Miley. A verdade é que... É que consegues tudo e eu não. Espera aí. O que é que... O que é que isso tem a ver comigo? Eu não sei, mas eu... Às vezes estar perto do teu sucesso faz-me sentir... Tipo um falhado? Eu ia dizer mal. Ya. Yeah. Desculpa, Oliver, mas eu não faço de propósito, a sério. Eu sei, eu não digo que a culpa é tua. O que eu quero dizer é... É que era mais fácil sair contigo antes de saber o teu segredo. Eu já vos disse que quero ser professora. Oliver, até parece que já não queres continuar a ser meu amigo. Que disparate. Eu já não sei. Vou andando. Dá para acreditar nisto? Quem o ouvir acha que eu tenho tudo o que quero. Xixa Panico! Miley! O teu álbum já é dupla platina! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vá lá, Oliver, tendo o telefone. Oliver! Miley! É a décima vez que tu lhe telefonas. Dá mais espaço ao rapaz, ele há de aparecer. A sério? É, esperamos bem que sim. Sabes, a verdade é só uma. Nada é garantido na vida, filho. Alguns amigos entram na nossa vida por uma razão. E outros só por uma estação. Ei, isto é giro. Acho que já tenho o refrão do teu próximo êxito. Pai, eu não preciso de outro êxito. Preciso do Oliver. Mas se quiseres tocar um bocadinho, eu não te impeço. Pai, é ele! Isso é ótimo, ainda bem. Se ele disser alguma coisa muito sentida ou magoada, diz-me. Ah, e se rimar, podes tomar nota. Oliver, estou tão contente por teres ligado. Sou eu, espera aí. Oliver, paras com isso e falas com ela. Olá, agora não posso falar. Já está, já falei com ela. O que é que precisas para te sentires melhor? Que a Miley não consiga o papel? Ah, claro, Lily, como se isso fosse possível. Oliver, eu juro que se tu não falares com ela, isto vai parar à tua t-shirt. Para mim estás à vontade, porque eu não vou falar com ela. De certeza que queres fazer isto? Não. Mas o Oliver está tão embaixo, não tem alternativa. Agora prepara-te para assistires à melhor atuação da minha vida. Lola, abre a porta. Há muito tempo que eu queria conhecer-te. Porquê é que ele não se levantou? Eu entrei, não entrei? Ela está a falar a sério? Por favor, levante-se. Ela raptou a minha mãezinha. Se queres que eu me levante, eu levanto-me. Muito prazer. Vá, desinfeta-me. Boa. Mais um belo exemplar da máquina de Hollywood. Podemos sentar. Almofada. Almofada posta. Fazemos só uma leitura. Oh, isso era fantástico, mas primeiro umas notinhas sobre o guião. Nota número 1. Não gostaste dele? Fade in. Mas quantas vezes é que isso já foi feito? Eu achei que era inovador. Bom, isso explica a sua camisa. Ria-se, por favor, ria-se. Eu não me vou rir. Ela desacoma o guião, insulta a minha camisa e... E qual é a ideia desse peluche, desse cão? De peluche? O Capitão Cosquinhas é um cão a sério. A sério, fique sabendo. Ouve, Ana. Ouça você, cabeça de almôndega. Quem insulta o fofo... Cosquinhas. Aliás, Capitão Cosquinhas, insulta-me a mim. Peça-lhe desculpa. Ele está à espera. Eu nunca falei com um cão de peluche em toda a minha vida. A não ser com a minha tia Esther no jantar de Natal. Aquilo é que era um roedor do tamanho gigante. Não quer trabalhar comigo? Problema seu, caro senhor. Lola, abre a porta. Vamos, pantufa. Aliás, fofo, aliás, cosquinhas. Poupa-me, eu tenho a tua mãe. Tu ficas com o papel. Senhor realizador de Hollywood, repete lá. Não há dúvida que me convenceste por instantes. Mas a maneira como te entregaste esta encenação de diva é exatamente disso que eu preciso. Bem-vindo a bordo, Indiana Jones. Não. Sabe, eu sou mesmo maluca. Num minuto estou perfeitamente bem, no outro, encharco com água gelada. Oh, vá lá. Como se tu fosses capaz disso. Lola. Ei, Franklin, o que é que uma parede diz à outra? Encontramo-nos à esquina! Hello! Estou a tentar fazer os trabalhos! Hello! Eu estou a ensaiar! Ei, Franklin, diz a eles como é que fazes o tempo voar. Se x mais 7 é igual a 6 vezes y... A ter um relógio pela janela fora! Ei, Franklin, queres saber como é que se faz um boneco voar? Ah, é? Pois o teu pequeno... Ups! Vai custar-te 300 dele. Cospe, vá. A propósito, sabes que a minha conta está bloqueada de momento. Porquê? Não comi os legumes. Quê? Não comi os legumes, está bem? Eu pago-te depois. Não te preocupes. Ah, pois pagas. E eu até já sei de que forma. E agora, o espantoso Jackson e o seu amiguinho Franklin! Ei, crianças! Ouvi dizer que alguém faz anos. Onde está o Dougie? Oh, muito bem! Diz muitos parabéns, Franklin! Muitos parabéns, Franklin! Ah? Franklin, que desastrado! A propósito, já pensaste porque é que os elefantes são enrugados? Não! Porquê é que os elefantes são tão enrugados? Já tentaste engomar um? Está a ser uma seca. Qualquer um pode ser crítico. E por falar em críticos, o que é que uma parede diz à outra? Encontramo-nos à esquina. E depois o palhaço sou eu. Ora bem, Franklin, como é que fazemos o tempo voar? Não é ouvir-te a ti. És uma seca! O que é que estás a fazer? Estou a fazê-los rir, que é mais do que tu tens feito, palhaço! Para com isso, seu traiçoeiro! Passamos ao número da água. Não. Vamos passar ao número da água! Ei, crianças, o Franklin vai cantar os parabéns a você enquanto eu bebo um pouco de água. Ou então posso fazer isto. Oh, tu depois vais ouvir das boas. Pois tu vais ouvi-las agora. Somos um êxito, podes continuar. Mas é meu. Nem acredito que vou conhecer a Taylor Swift. Uh-huh. Quando é que eu posso tirar a venda? Só quando estivermos lá dentro. Ela não quer que ninguém saiba onde é que mora. Uh-huh. Lily, esta é a casa da Miley. Miley, eu nunca te vi assim tão mal. O que é que se passou? Ai, eu... Agora eu não consigo falar sobre isso. Eu já venho. Oh, espera! Deve ter acontecido alguma coisa terrível. Vamos ver o que foi. Miley, fala connosco, por favor. Não consegui o papel. Oh! O que significa que eu falhei? Oh! Parece que alguém está a precisar de um grande abraço. Olha, sabem que mais? Ouçam. Miley, lamento que não tenhas ficado com o papel. Mas convenhamos, vais conseguir o próximo. E o próximo depois desse. E eu não vou aguentar isso mais tempo. O quê? Eu encharquei o Rob Reiner com água gelada por tua causa e agora dizes-me que não vais aguentar isto mais tempo? Tu o quê? Ela deu cabo da audição, Oliver. Tu o quê? Eu desisti da Indiana para continuares meu amigo. Tu o quê? Voltas a dizer tu o quê? E eu encharco-te com água gelada. Nem sei como te agradecer. Ok, perdi-me. Qual é o problema, Oliver? Miley, eu digo-te qual é o problema. Como é que eu posso afastar-me de uma pessoa que foi capaz de fazer uma coisa dessas por mim? Não podes. Oh! Então, prometes que não te chateias da próxima vez que eu conseguir uma coisa e tu não? Claro que prometo. E vai ser difícil, mas... menos difícil do que perder uma amiga como tu. Duplo oh! Tu desististe do papel da tua vida por mim. Eu sei. Miley, tu podias ser uma estrela de cinema. Eu sei. Olha, Miley, eu ouvi dizer que escolheram o James Crawford para o Eddie. Eu... Ah? Nada, amigos? Oh. Liga ao Rob Reiner já agora. Já estou a ligar. Rico. Rico. Porquê é que tu me fizeste isto? Que graça, Jackson. Ele não está cá. Pois claro. Jackson? Oh, bolas. Socorro! Quem é que é o palhaço agora? Rico, o que é que estás a fazer? O boneco atacou-me. Uau. Parece que alguém tem a consciência pesada. Tchau. Segundo assalto. Tu vais ao tapete, Chucky.